coração vai se encontrar. Toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Eu quero mesmo treinar. Mas temos de decidir quem são os outros, Vegeta. São dois. Nós não sabemos como é que o torneio vai ser. Como é que vamos selecionar quem participa? Boa pergunta. Esperem! Son Goku! É o Krillin. O teste para o torneio de artes marciais. Quem serão os dois elementos escolhidos? Com que então um piquenique no espaço sideral? Muito obrigado pelo convite. O quê? Um piquenique no espaço sideral? Foi a Kika que ligou e que falou nisso. O Son Goku diz que foi convidado para um piquenique pelo Bills e que vai ser no espaço sideral. Ah, parece ser interessante. Boa, piquenique, piquenique. Portanto, nós decidimos que também vamos, Krillin. Consegues tirar o dia, não consegues? É claro que consigo, 18. Portanto, eu tirei o dia. Ouve lá, cachalote. O que é que tu disseste à tua mulher antes de ir embora? Eu... O quê? Não é verdade? Não é bem assim. Vegeta, podes-lhe explicar? Desculpa. O Freezer ressuscitou com a intenção de se vingar, mas o Son Goku e o Vegeta conseguiram derrotá-lo. A seguir, o Son Goku e o Vegeta regressaram ao planeta do Bills para retomar o treino. Entretanto, a meio de um treino, apareceu o irmão gêmeo de Bills, deus da destruição do Universo 6, de seu nome Champa. Ele é igualzinho ao Bills, mas é mais gordo e está sempre a beber um sumo assim estranho. Mas, bom, não deixa de ser um deus da destruição. E eu fiquei muito assustado quando o vi a lutar com o Bills. Não se sabe o que é que poderia acontecer. Já chega! Se eles tivessem continuado a lutar, o universo já teria desaparecido. De certeza! O universo? Incrível! Sim. Tu estás louca, Xalote? Não interrompas, pá! Desculpa... Já agora, vocês sabem o que é o Universo 6? Eu já te vou explicar! Ao todo, existem 12 universos. Estes universos estão organizados aos pares. Assim, por exemplo, temos o Universo 1, que faz par com o Universo 12, ou o Universo 2, que faz par com o Universo 11. A soma do número de cada universo prefaz sempre 13. Eu não percebi muito bem essa parte. 12 universos, depois temos o 13. Há muitos números pelo meio. Como eu ia dizer? Vá lá, continua, continua. O Universo 7, onde o Son Goku e os seus amigos vivem, forma par com o Universo 6. Estes dois universos podem ser comparados a uma espécie de gêmeos. O Champa e o Bills fizeram uma competição para decidir em que universo se encontram as melhores iguarias. Que bom! Admite a derrota. Parece que o Universo 6 é um verdadeiro paraíso culinário, bastante superior ao Universo 7. Mais uma vez o Champa veio gabar-se de uma iguaria do Universo 6, mas... Diz-me que prato é este já! Massa instantânea. Massa instantânea, Bill. Onde é que tu a arranjaste, hein? Num planeta chamado Terra. Na Terra? Champa e a sua assistente Vadus, que também é a irmã mais velha do Whis, andaram à procura da Terra do Universo 6. No entanto, descobriram que a humanidade desse planeta já tinha sido exterminada por causa de um qualquer conflito absurdo. Ou então, a Terra do Universo 6 foi... Quando olhei para lá, eu nem percebi que era uma Terra. Bills, eu desafio-te. O Champa não conseguia aceitar a ideia de ficar sem uma Terra. Por isso desafiou o Bills para um torneio de artes marciais. Se for o Champa a ganhar, vão trocar os planetas Terra do Universo 6 e do Universo 7. Por outro lado, se for o Bills a ganhar, o Champa disse que lhe entrega as suas bolas de desejos. Bolas de desejos? Bolas de desejos são uma espécie de bolas de cristal em que um desejo é concedido desde que se tenham 7 bolas de desejo. Elas são tão grandes que se podem comparar a um planeta. No fundo, são super bolas de cristal e concedem qualquer desejo. O Champa já conseguiu reunir 6 dessas bolas. O Bills recusou porque só 6 bolas não servem para nada. Então, Bills, vamos avançar. Vamos! Tu queres participar no torneio? Mas claro que sim! Lutar contra guerreiros fortes de outro universo? Eu mal posso esperar! Graças à teimosia obsessiva de Son Goku para lutar contra guerreiros do universo 6... Teimosia? Eu não fui teimoso, ó narrador. Graças à teimosia obsessiva de Son Goku para lutar contra guerreiros do universo 6... Muito bem, nós vamos participar. Yeah! Boa! Duas equipas, com 5 elementos cada, vão participar do torneio. Vão lutar a pares e o vencedor de cada par passa à fase seguinte, onde irá enfrentar um novo adversário. A equipa que derrotar primeiro todos os elementos da equipa adversária, incluindo o capitão, será consagrada vencedora. Quanto às regras... Essa parte eu percebi. São as mesmas regras do Torneio Mundial de Artes Marciais. Se desistirmos ou cairmos para fora do ringue, perdemos. Matar é contra as regras. É proibido utilizar substâncias dopantes e armas. Já terminaste? Sim. Também há um teste escrito. Tem de se obrigar toda a gente a fazer um teste escrito, porque era muito engraçado se alguém trouxesse um monstro que não tivesse cabeça para perceber as regras. O torneio ficou marcado para 5 dias a partir dessa data e terá lugar no planeta sem nome, na zona neutra que existe entre os universos 6 e 7. Tu estás chateado por algum motivo ou é impressão minha? Entretanto, o Bills foi até à Terra. Ah, obrigado pela explicação. Mas há mais! Já percebi. Mas cada equipa tem 5 elementos, quem é que são os outros 3? Parece que o 5º elemento já foi escolhido. Mas quem é esse tal de Monaca? O Monaca é o guerreiro mais forte que eu já enfrentei na minha vida. Quer dizer que há alguém mais forte do que tu? Sim, ele disse que eu fico em segundo lugar. Muito sinceramente, eu pensava que já tinha avançado muito e ido bastante longe, mas... o universo é mesmo grande. Então, quem é que vão ser os outros 2? Nós temos de ter o Bubu na equipa. O Bubu Mau já foi expulso, tu tens mesmo a certeza? Eu agora estou furioso! Ele foi derrotado com um só golpe quando lutou contra o Bills. Sim, é verdade, mas quando luta a sério, é extraordinariamente forte. Sim. Está bem. Sim, e por falar nisso, vocês sabiam que o Bubu Mau reencarnou? Reencarnou numa criança humana boazinha. Vai ser giro. Foi o Rei Yama que me esteve a contar isto. Eu duvido que ele tivesse reencarnado em alguma coisa. Se tu não tivesse intervido para que isso acontecesse, não é verdade? Mas se ele acabou de nascer, não pode participar, não é? Tens razão. O Satã? Não te parece? E o Son Gohan? Eu acho que neste momento ele é o que possui uma força latente mais elevada. Não dá. Ele está concentrado nos estudos. Ele já não tem o fato de artes marciais. Olha a pena. Sim. Bubu, queres participar no torneio? Eu não gosto daquele tipo. Vá lá, não fales assim. Vá. Oh, não. Hã? Nós deixamos de pedir um desejo. O que é que me dizes? Bubu, diz lá. Um desejo? Sim, porque eu estou convencido que as super bolas de cristal nos vão deixar pedir vários desejos, como as bolas de cristal de Namek e da Terra. Bubu, ao contrário das bolas de cristal que nós conhecemos, as super bolas de cristal concedem-nos qualquer desejo com que sonharmos. Achas bem tomares assim essa decisão, Son Goku? Se o Bills sabe disto... Não se preocupem. Vais participar, não vais? Elas concedem qualquer desejo? Está bem, eu alinho. Oh. Ótimo! Esperem um momento. Mas o que é que foi, Hércules? Diz-me, o que é que estás a pensar pedir? Não peças nada que seja muito mau, está bem? Eu não vou pedir nada. Tu dás-me tudo o que eu preciso, Hércules. Se ganharmos, vou deixar-te pedir tudo o que tu quiseres. Então, vais fazer isto por mim? Ei, Bubu! Tal como eu pensei! Afinal, tu és mesmo boi genoso, meu correu Bubu! Correu tudo bem. E pronto, a seguir, temos o Satã. Já está! Ai, ai, ai! Quente, quente, quente, quente! Ai, ai, ai, ai! Este aroma... Que bom! Que falta de educação! Antes de começar a comer, deves fazer o agradecimento. Sim, eu sei. Agradeço esta refeição. Vamos a isto? É uma comida absolutamente mágica e misteriosa. De vez em quando dão uns desejos incontroláveis de comer isto. De vez em quando? Achas? Tu estás muito diferente, Bills. Apesar do Son Goku ter mostrado interesse em lutar, acho estranho que participes num torneio onde não temos nada a ganhar. Errado. Eu aceitei participar porque me apeteceu. E depois, houve aquela voz do Freezer. Isto só aconteceu porque foste brando com ele. E mandaste o Freezer para aquele lugar onde existe um jardim florido. Tu nem me impediste de fazer o tempo voltar atrás. Luís, tu é que sugeriste isso? Quando me contaste aquele teu sonho pela primeira vez, eu nunca pensei que as coisas acabassem assim. Foi um sonho profético. O grande guerreiro que ninguém viu. O Deus Super Guerreiro. Depois começou essa tua incansável busca pelo Deus Super Guerreiro. Olá, muito bom dia. Eu sou o... Eu chamo-me Son Goku. Muito prazer em conhecer-vos. Sim. Ele pareceu-me uma criatura interessante, mas quando disse que queria testar o meu poder, claro que isso me deixou irritado. Assim, muito rapidamente, podíamos fazer um combate, só nós os dois? Eu já existo há centenas de milhares de anos, mas nunca ninguém se dirigiu a mim com um convite como esse. Nessa altura, a força bruta que o Son Goku possuía não se podia comparar à tua, de forma alguma. Eu fiquei surpreendido por ele ter ido buscar força a outros guerreiros, se ter tornado Deus Super Guerreiro e se ter tornado tão forte. Foi uma revelação para mim. Desculpa. O poder do Deus Super Guerreiro não desapareceu, mesmo depois do tempo se ter esgotado. Esse brilho vermelho de Deus continua a arder como um fogo dentro de ti. Estou certo? Estou certo? Bem, eu não tenho a certeza. Eu sou eu. E podemos ficar assim, Bills? Oh, não. Se continuar a falar contigo, ainda apanha a tua burrice. Não. Sou capaz de já ter apanhado. Tu detestas perder. És determinado. E quando tens um combate pela frente, pareces uma verdadeira criança. No fundo, vocês têm muita coisa em comum. Eu acho que não me devias meter no mesmo saco que esse brutamontes. Pelo menos eu sei como é que se mostra respeito pelas outras pessoas. Apesar de teres tendência a destruí-las. É verdade, Luiz. Eu tenho andado para te perguntar uma coisa. Sim, diz. O que é que te levou a decidir deixá-los treinar aqui no meu planeta? Hã? Não trouxeste deliberadamente o Vegeta para começar a treinar aqui primeiro e melhorar as suas capacidades antes de trazer o Son Goku? Eu quero ficar forte como o Bills. Por favor, Whis. Eu estou a suplicar-te. Por favor. Tudo bem, pode ser. Hã? De certeza? De certeza. Eu estava a pensar que este é mesmo o momento ideal. O momento ideal? A tua ideia, por acaso, não é treinar aqueles dois para depois me enfrentarem num combate a sério? Não tenhas medo. Não é essa a minha ideia. Oh. Ah, pronto. Mas seria interessante se fosse essa a tua ideia. Bom, já tenho o estômago bem cheio. Podemos ir buscar o Monaka. Pai! Olá, Son Goten! Trunks! Vocês vão participar num torneio com o Universo 6, não é? Sim! Ótimo! Não é um piquenique! Deixa-nos participar também! Nós somos fortes e vamos derrotar os tipos do Universo 6! Não podem! Hã? Mas porquê? Vocês devem estar a pensar em usar a fusão para lutar, mas as regras não permitem isso! Se querem participar, primeiro têm de ficar fortes! Ah, não é justo! Vegeta, não é preciso falar dessa forma tão violenta! Oh pai, eu só lhes disse a verdade! Bolas! Satã! É o pai! Um torneio de artes marciais contra o Universo 6. Nós estávamos a pensar se não querias participar também. Deixa-me entrar, por favor, pai! Hã? Son Gohan, mas tu não... Tudo bem. Agora mesmo, o Satã está a treinar-me desde o início. Então é isso. Já entendi. Eu percebi a importância disto quando lutei com o Freezer. Nós temos de ser mesmo fortes para proteger o que é importante. Lutar com os guerreiros do Universo 6 seria uma boa oportunidade. Deixa-me participar, por favor. Son Gohan. Está bem. Podes vir, podes, Son Gohan. Obrigado. Muito bem. O Whis vem buscar-nos daqui a 4 dias. Daqui a 4 dias? Mas daqui... Também é para o bem da Videl. Mas o que é que eu faço? 4 dias? Daqui a 4 dias? Eu não devia faltar àquela conferência na universidade. Mas eu tenho treinado tanto. Não. Isto não vai correr bem. Eu peço desculpa. Pai, afinal eu não posso ir. Neste dia eu tenho uma conferência na universidade e não posso faltar. Não te preocupes com isso. Nós tratamos do torneio, fica descansado. Os estudos também são importantes. Desculpa, a sério. Ainda bem. Já temos os nossos elementos. Eu quero saber mais detalhes, meninos. Está bem. Está atrasado! Mas o que é que aquele inútil guarda galáctico anda a fazer? Mas o Jaco ainda não apareceu, Bulma. Este é que é o super radar das bolas de cristal. Então, Vegeta. Estás a pensar em ir para a sala de treinos, não estás, lindinho? Eu ouvi dizer que o dente estava a repará-la. Sim, fica pronto amanhã. Vem comigo, Satã. Dispenso. Conviver com guerreiros faz mal à saúde. Eu prefiro descansar a minha mente em tranquilidade. Tu vens, não vens, Vegeta? Eu não vou contigo a lado nenhum. Vá, não sejas assim. Nos 3 dias que temos, podemos treinar o equivalente a 3 anos. Tu não queres que eu fique à tua frente, pois não? Claro que não. Porquê que te esforças tanto? A nossa força já está quase a atingir o limite máximo. Muito sinceramente, se continuarmos a treinar, não temos muito mais para evoluir. O que é que estás a dizer? Vamos ter aquele tipo Monaca que é o mais forte, Vegeta. Nem que se melhore só um bocadinho, nós temos de trabalhar muito ou não conseguimos anular a diferença. Se tu não quiseres, tudo bem. Eu vou treinar por 3 anos e melhorar sozinho. 3 anos? Está bem. Eu vou contigo. Boa! Ele não quer que tu fiques à frente. Isso é óbvio. E sendo 2, até podemos lutar juntos. Bills, estamos quase a chegar. Monaca, já passou tanto tempo. Tu por acaso tens a certeza disto? É que eu não sei se é boa ideia. Fica descansado. Deixa comigo. Eu sou Goku. Ouve, Jaco, tu percebeste o que a Bulma estava a dizer sobre o centro do universo, certo? Hã? Há uma pessoa incrível que sabe tudo, por isso vão os dois para lá? Tu vais com a Bulma, então façam boa viagem. No próximo episódio de Dragon Ball Super, vamos ver o Mestre Zuno. Vamos descobrir a localização das Super Bolas de Cristal. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.